Bob Boy. Alô, Rolimbo! A concorrência tá cheirando o quê, meu filho? Tá cheirando pó! Cascou aí, compadre, foi? Ô, lapada, meu filho! Deixa com nós! Que a pegada é bruta. O cara disse que o forró dele é melhor. Eu tô achando que ele tá cheirando pó. Se tá pensando que com nós é brincadeira, com nosso forró ele vai cheirar poeira. O cara diz que o forró dele é melhor. Eu tô achando que ele tá cheirando pó. Se tá pensando que com nós é brincadeira, com nosso forró ele vai cheirar poeira. Tá cheirando pó, tá cheirando pó. Tá louco, alucinado, giga, tá dançando som. Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina. Ficou doido com a poeira do solado da botina. Tá cheirando pó, tá cheirando pó. Tá louco, alucinado, giga, tá dançando som. Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina. Ficou doido com a poeira do solado da botina. Tadinho, olha como é que tá, compadre. Ô, poeira lascada, hein, Rony Mó? Tô só assuntando esse negócio, viu? Olha a confusão, viu? Tem que respeitar esses meninos, hein? Não mexe não. O cara diz que o forró dele é melhor. Fala não. Eu tô achando que ele tá cheirando pó. Se tá pensando que com nós é brincadeira, com nosso forró ele vai cheirar poeira. O cara disse que o forró dele é melhor. Eu tô achando que ele tá cheirando é pó. Se tá pensando que com nós é brincadeira, com nosso forró ele vai cheirar poeira. Tá cheirando pó, tá cheirando pó. Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só. Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina. Ficou doido com poeira do solado da botina. Tá cheirando pó, tá cheirando pó. Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só. Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina. Ficou doido com a poeira do solado da botina. Tá batendo e a guitarra tá torando. O Roger, o Rony, Von, no gogó vai comandando. É assim a noite inteira, aqui não para não. Respeito original, ô lapada, meu irmão. O teclado tá batendo e a guitarra tá torando. O Roger, o Rony, Von, no gogó vai comandando. É assim a noite inteira, aqui não para não. Respeito original, ô lapada, meu irmão. A galera forrozeira respeita a nossa batida. Fala que com forró boys a pisada é garantida. Dança o nosso forró dia e noite, noite e dia. Só no tengo lengo, tengo da guitarra do Bahia. O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando. O Roger, Rony, Von, no gogó vai comandando. É assim a noite inteira, aqui não para não. Respeito original, ô lapada, meu irmão. O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando. O Roger, Rony, Von, no gogó vai comandando. É assim a noite inteira, aqui não para não. Respeito original, ô lapada, meu irmão. A galera forrozeira respeita a nossa batida. Fala que com forró boys a pisada é garantida. Dança o nosso forró dia e noite, noite e dia. Rasga tecladista, sanfona que contagia. O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando. O Roger, o Rony, Von, no gogó vai comandando. É assim a noite inteira, aqui no Paranão. Respeito original, ô lapada, meu irmão. O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando. O Roger, o Rony, Von, no gogó vai comandando. É assim a noite inteira, aqui no Paranão. Respeito original, ô lapada, meu irmão. E é que nós! O original nunca se deixa de dizer. Deixa essa porra pra lá, bora! A galera forrozeira respeita a nossa batida. Fala que com forró boys a festa tá garantida. Dança o nosso forró dia e noite, noite e dia. Só no tengo lengo, tengo da guitarra do Bahia. teclado tá batendo e a guitarra tá torando. O Roger, Rony, Von, o Gogó vai comandando. É assim a mojideira, aqui no Paraná. Respeito original, ô lapada, meu irmão. O teclado tá batendo e a guitarra tá torando. O Roger, Rony, Von, o Gogó vai comandando. É assim a mojideira, aqui no Paraná. Respeito original, ô lapada, meu irmão. Só pra completar essa lapada de veneno, DJ Santos B, finaliza aí, Bueno. Gogó de aço do Forró Boys. E esse sax tá parecendo um sample. Cala a boca, Ronivon. Forró Boys. Eita, nós! Pode se ligar que agora chegou o garanhão. Assumara, meu filho! Sai do meio! É o Playboyzinho, hein? Muito playboyzinho chegou nessa balada que pegou, pegou. Se tem mulher, ele faz o regaço. É considerado o rei dos amassos. Eu sinto muito playboyzinho chegou nessa balada que pegou, pegou. Se tem mulher, ele faz um regaço. Considerado o rei dos amassos. Cheio de marrom, moleque é veloz. Só pega as lindas, não deixa pra nós. Ferrari, Red Bull, Black, nos olhos. Fazer o que esse moleque é playboy. Cheio de marrom, moleque é veloz. Só pega as lindas, não deixa pra nós. Ferrari, Red Bull, Black, Luzão. Fazer o que esse moleque é playboy. Só pega as babicinhas, as linhas de papai. As piriguete, ele curte demais. Rasgar dinheiro, paga uísque pra nós. Fazer o que esse moleque é playboy. Rasgar dinheiro, paga uísque pra nós. Fazer o que esse moleque é playboy. Aqui é veloz, hein? Eita, menina, as gata vêm aqui, não briga não, filho. Eu sinto muito, o playboyzinho chegou nessa balada, quem pegou, pegou. Se tem mulher, ele faz um regaço. É considerado o rei dos amassos. Eu sinto muito, playboyzinho chegou nessa balada, quem pegou, pegou. Se tem mulher, ele faz um regaço. É considerado o rei dos amassos. Cheio de marrom, moleque veloz. Só pega as lindas, não deixa pra nós. Ferrari, Red Bull, Black, Luzoi. Fazer o que esse moleque é playboy. Cheio de marrom, moleque é veloz. Só pega as lindas, não deixa pra nós. Ferrari, Red Bull, Black, Luzoi. Fazer o que esse moleque é playboy. Só pega as patricinhas, as filhinhas de papai. As piriguete, ele curte demais. Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós. Fazer o que esse moleque é playboy. Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós. Fazer o que esse moleque é playboy. Meu filho, o moleque é play. E sai do meio. O rapaz ao vivo. Não balança mais, não cai, meu filho. Forró Boys. Roger, Rony Von, nunca sai do trono. Eita, nós é Rony Von. Respeito original. Dura essa, hein? Assunto é só. Mexe, minha filha. Mexe a cintura. Dura, dura, dura. Mexe a cintura. Dura, dura, dura, dura. Mexe a cintura. Dura, dura, dura. Baila, novinha, excesso de gostosura. Mexe a cintura. Dura, dura, dura. Mexe a cintura. Dura, dura, dura, dura. Mexe a cintura. Dura, dura, dura. Baila, novinha, excesso de gostosura. Você tem a fórmula que desperta o pensamento, que mexe minha cabeça. É uma loucura, eu não aguento. Você tem a fórmula que desperta o pensamento, que mexe minha cabeça. É uma loucura, eu não aguento. Quando tu mexe o bumbum, mexe o bumbum, meu coração faz tum tum tum cintura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Baila novinha, excesso de gostosura. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Baila novinha, excesso de gostosura. Eita! Rapaz, ô Nivô, mas que mamolência, meu filho. Eu não vi, meu irmão. É só mexer a cintura, né, Rolivão? É isso aí, meu irmão. 180, 180, 360. Você tem a fórmula que desperta pensamento, que mexe minha cabeça. É uma loucura, eu não aguento. Você tem a fórmula que desperta pensamento, que mexe minha cabeça. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Baila novinha, excesso de gostosura. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura, dura. Mexe a cintura, dura, dura, dura. Baila novinha, excesso de gostosura. Mexe novinha. Ô menina parceira, Forró Boys, no reggaeton. É uma rocha dura, ó. Tá lá, pra cá. Eu já aprendi esse trem, Roger. Isso. 180, 180, 360. Forró Boys. Forró Boys. De Brasília para o mundo. Eita! Mais romântico e dançante. Pra que chorar? Sem teus olhos já não tem mais lágrimas. Pra que sofrer? Se esse sofrimento seu é todo em vão. Pra que lutar por alguém que não te dá valor? Dá tempo ao tempo, baby, esqueça esse cara, por favor. Os minutos vão passando, em horas vão se tornando, vira dias e semanas, meses, anos, e um dia você vai notar. Um dia entraremos numa igreja, é uma jura de amor, receberás de mim uma aliança de alguém que tanto lhe esperou. Um dia entraremos numa igreja, é uma jura de amor, receberás de mim uma aliança que Deus abençoou. Direto ao seu coração, Forró Boys. Vão passando, em horas vão se tornando, vira dias e semanas, meses, anos, e um dia você vai notar. Um dia entraremos numa igreja, é uma jura de amor, receberás de mim uma aliança de alguém que tanto lhe esperou. Um dia entraremos numa igreja, é uma jura de amor, receberás de mim uma aliança que Deus abençoou. Um dia entraremos numa igreja, é uma jura de amor. Receberás de mim uma aliança que Deus abençoou. Oh, oh, oh, oh, que Deus abençoou. E essa é pra mexer com os corações apaixonados. Yeah, yeah, yeah. Forró Boys. Eita, nós! Você do meio, filho! Acelera esse negócio, hein? Alô, DJ! Deixa o nosso som tocar! Essa é moral, meu filho! Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar. DJ, aperta o play, bota, bota pra durar. Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar. A peça o som acaba quando esse CD furar. Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar. DJ, aperta o play, bota, bota pra durar. Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar. A peça o som acaba quando esse CD furar. Nos quatro cantos do país, forró boys é quem domina. Hoje é referência na América Latina. Levando alegria, tomou conta do planeta. O som da guitarrinha ninguém tira da cabeça. Esse tum-tum-tum gastando a sola da botina. Os manos se agarram na cintura das meninas. O povo tá comentando, forró boys explodiu. Não tem pra ninguém, é o melhor desse Brasil. O povo tá comentando, forró boys explodiu. Não tem pra ninguém, é o melhor desse Brasil. Deixa o nosso som tocar. DJ, aperta o play, bota, bota pra durar. Deixa o nosso som rolar. A peça som acaba quando esse CD furar. Deixa o nosso som tocar. DJ, aperta o play, bota, bota pra durar. Deixa o nosso som rolar. A peça som acaba quando esse CD furar. Eita, rapaz! Os meninos ficam incomodados, aí. Tocando que nem cigarro, meu filho. Deixa só tocar. País, forró boys é quem domina. Hoje é referência na América Latina. Levando alegria, tomo conta do planeta. O som da guitarrinha ninguém tira da cabeça. Esse tum-tum-tum gastando a sola da botina. Os manos se agarram na cintura das meninas. O povo tá comentando, forró boys explodiu. Não tem pra ninguém, é o melhor desse Brasil. O povo tá comentando, forró boys explodiu. Não tem pra ninguém, é o melhor desse Brasil. Deixa o nosso som tocar. DJ, aperta o play, bota a bota pra durar. Deixa o nosso som rolar. A peça som acaba quando esse CD furar. Deixa o nosso som tocar. DJ, aperta o play, bota a bota pra durar. Deixa o nosso som rolar. A peça som acaba quando esse CD furar. Eita, nós! Essa fura você deu, pendrive só se der pane. Toca demais, menino! Show, papai! Forró Boys. Yeah, yeah. Forró Boys. De Brasília para o mundo. Yeah. sei que não há melhor ficar sonhando. Quem sabe um dia, talvez, sei lá, um conto de fadas possa existir. Nessa cidade, nesse país, nesse planeta, se alguém souber, me diz, que atravesso a nado o mar e o oceano. Mas sei que não há melhor ficar sonhando. Quem sabe um dia, talvez, sei lá, um conto de fadas possa existir. Quebrando, aos poucos me matando. Seu bumbo vai sarrando, ralando, quicando e não para de mexer. Quando essa novinha chega, chega na boate, meu coração bate, faz tanto um bebê. Ela vai quebrando, aos poucos me matando. Seu bumbo vai sarrando, ralando, quicando e não para de mexer. Eu quero ver mexer. Eu quero ver mexer. Chega na boate, meu coração bate, faz tum-tum, bebê. Ela vai quebrando, aos poucos me matando. Seu bumbum vai sarrando, ralando, quicando e não para de mexer. Quando essa novinha chega, chega na boate, meu coração bate, faz tum-tum, bebê. Ela vai quebrando, aos poucos me matando. Seu bumbum vai sarrando, ralando, quicando e não para de mexer. Eu quero ver mexer. Eu quero ver mexer. Me apaixonei pela mina de uma vez. Se ela me veja provocar, eita menina gostosa. Entra na janela me olhando no espelho, só fazendo charme pro cabelo vermelho. Eu já peguei o número do celular. No WhatsApp a gente tá de blá blá blá. Eu já peguei o número do celular. do WhatsApp, a gente tá de blá blá blá. Trocamos fotos, coraçãozinho, flor. No Instagram, emojis de amor. Trocamos fotos, coraçãozinho, flor. No Instagram, emojis de amor. Essa mina me dominou. Essa mina me dominou. Essa mina me dominou. Aqui é LG que nem gato, meu filho. É forró mais ao vivo, meu filho. WhatsApp, a gente tá de blá blá blá. Eu já peguei o número do celular. No WhatsApp, a gente tá de blá blá blá. Trocamos fotos, coraçãozinho, flor. No Instagram, emojis de amor. Trocamos fotos, coraçãozinho, flor. Emojis de amor. Trocamos fotos, coraçãozinho, flor. No Instagram, emojis de amor. Essa mina me dominou. Essa mina me dominou. Essa mina me dominou. Forró Boys. A gente já vive juntos, mas ainda falta um detalhe. Não é beijo, nem carinho, nem amor. Isso a gente se dá todo dia. Não é desejos e nem fantasia. Quero você na tristeza e na alegria. Então só me diz se você quer, Se você quiser, a gente se casa nessa sexta-feira. Eu arrumo o pagode e uma igreja. Seremos bem cuidados por anjos do céu. Deus vai abençoar nossa lua de mel. Se você quiser, a gente pode ir morar no Canadá, em Londres, em Paris ou em qualquer lugar. O que eu sinto por você vai muito além do mar. Um amor assim ninguém vai derrubar. Só me diz se você quer. Quebra as cordas, Marcos Bahia. A gente se dá todo dia. Não é desejos e nem fantasia. Quero você na tristeza e na alegria. Então só me diz se você quer. Se você quiser, a gente se casa nessa sexta-feira. Eu arrumo pra notar e uma igreja. Seremos bem cuidados por anjos do céu. Deus vai abençoar nossa lua de mel. Se você quiser, a gente pode ir morar no Canadá, em Londres, em Paris ou em qualquer lugar. O que eu sinto por você vai muito além do mar. Um amor assim ninguém vai derrubar. Só me diz se você quer. Forró Boys. Pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra. Pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra. vendo, hein? Recado pra comandar carona. Tá tudo bagunçado, tá parecendo soma. Ninguém quer criar mais nada, quer pegar o bonde dono. Falta criatividade, identidade tá acabando. Aí vai meu recado pra comandar carona. Tá tudo bagunçado, tá parecendo soma. Ninguém quer criar mais nada, quer pegar o bonde dono. Falta criatividade, identidade tá acabando. Ei, não sei de que, fulano, não sei de onde. É bode tudo jeito e o vacila que perde o nome. Aí vai meu recado, se a carapuça servir, cria invente diferente para seu bonde de seguir, nem vem me copiar. Aqui não tem jeito, vira sapo maluco e pula no meu peito. É fácil engolir o que já tá mastigado. Aí foi meu recado, papo já tá mandado. Assim a galera aprende, hein? Seja original, meu filho. Não sei de que, fulano, não sei de onde. É boy de todo jeito, vacila que perde o nome. Aí vai meu recado, se a carapuça servir, cria invente diferente para seu bonde seguir. Ninguém me copiar, aqui não tem jeito. Vira sapo maluco e pula no meu peito. É fácil engolir o que já tá mastigado. Aí vai meu recado, papo já tá mandado. Aí vai meu recado, papo manda carona. Tá tudo bagunçado, tá parecendo zoma. Ninguém quer criar mais nada, quer pegar o bonde andando. Falta criatividade, identidade tá acabando. Aí vai meu recado, papo manda carona. Tá tudo bagunçado, tá parecendo zoma. Ninguém quer criar mais nada, quer pegar o bonde andando. Falta criatividade, identidade tá acabando. Eita nós, sai do meio, meu filho, assim é fácil. Fazer ninguém quer, hein? Verão, vem verão, que o forró boys é o queridinho da nação. Vai verão, vem verão, isso dá nós, comandando os paredão. Vai verão, vem verão, que o forró boys é o queridinho do povão. Vai verão, vem verão, isso dá nós, comandando os paredão. Tá todo mundo curtindo e a geral tá ouvindo esse forró gostoso que arrasta a multidão. O ribuliço danado, ninguém fica parado. Tá coceira no pé, você cai no forrozão. Não tem como resistir, você não vai conseguir. É melhor se entregar e se render à pressão. Ô tutu desgramado, ninguém fica parado. Até ali riscado, se rendeu de paixão. Vai verão, vem verão, que o forró boys é o queridinho da nação. Vai verão, vem verão, que só dá nós, comandando os paredão. Vai verão, vem verão, é o forró boys, o queridinho do povão. Vai verão, vem verão, e só dá nós, comandando os paredões. Respeita as teclas, menino, forró boys. Vai verão, vem verão, vem. Aue. Você não vai conseguir. É melhor se entregar e se render à paixão. Ó, tudo do desgramado, ninguém fica parado. Até a linha riscado se rendeu de paixão. Vai verão, vem verão, que o forró boys é o queridinho da nação. Vai verão, vem verão, isso dá nós, comandando os paredão. Vai verão, vem verão, e o forró boys é o queridinho do povão. Vai verão, vem verão, isso dá nós, comandando os paredões. Taca a mão no zói, taca a mão no zói.

a pé. De um em um eu vou botando pra morrer. Aonde eu chego, a mulherada fica tudo assanhada. Eu levo elas lá pro meu apê. De uma em uma eu vou batendo pra morrer. Vem que é novinha, deixa de manhã. Eu vou te levar pra cama. Sou carinhoso, sou pegador. Vou te beijar e depois fazer amor. Vem que é novinha, deixa de manhã. Eu vou te levar pra cama. Sou carinhoso, sou pegador. Vou te beijar e depois fazer amor. Deixa de manhã. Forró Boys.